Estou na linha aqui com o secretário municipal de assistência social de Foz do Iguaçu, Elias de Souza. Bom dia, secretário. Bom dia, Guilherme, bom dia a todas e todos os ouvintes da Rádio RCI. Está em andamento nesta semana uma ação aqui na cidade de Foz do Iguaçu para chamar atenção, para conscientizar quanto à questão do trabalho infantil. O que é que está sendo feito pelas ruas da cidade? Olha, nós construímos um mutirão, capitaneado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, mas com a participação de diversos órgãos públicos do município, Ministério Público, Vara da Infância e Juventude, o Consulado do Paraguai no Brasil, Polícia Federal, Guarda Municipal, diversas secretarias do nosso município. É uma ação que nós estamos denominando de uma ação de proteção social ampliada, que busca intervir, fazer uma intervenção diretamente com crianças, com adolescentes, com mães que estejam em situação de rua e que o fato dessa criança estar na rua pode estar incidindo em uma ação de exploração do trabalho infantil, mas também pode colocar em risco essa criança em situação de exploração sexual, de exploração comercial na nossa cidade. Então a nossa equipe está passando, está dialogando com essas crianças, com esses adolescentes, está dialogando com os pais, está encaminhando para os nossos serviços, quando necessário, encaminhando até os serviços de acolhimento, fazendo contato com a família, levando para a casa das famílias quando é preciso, dialogando no sentido de orientar por um trabalho de prevenção, para que a gente possa também, além de orientar, identificar possíveis situações que ainda não estejam cadastradas, que não sejam do nosso conhecimento. Esse trabalho é importante como mecanismo de proteção, que nos permite dar um salto no levantamento dos dados que nós temos hoje, remanejar, reorganizar e aprofundar o planejamento das nossas ações. E vocês fizeram algumas ações ali na região da Vila Portes. É uma das áreas mais complicadas até quanto a essa questão do trabalho infantil aqui na cidade? Ela é uma das áreas complicadas em um determinado sentido, na presença de crianças vendendo, etc., vendendo coisas para e em condição de exploração do trabalho infantil. Mas nós fizemos em todas as regiões da cidade. Essa é complicada por esse perfil. Em outras regiões da cidade, nós encontramos crianças em situação de mendicância na porta de supermercados, pelas ruas, pelas praças. Então, essas ações, elas estão começando. Nós fizemos um remanejamento de horário, principalmente por causa do frio, e a gente sabe que ela sai mais tarde, por volta das 10 da manhã, e estamos encerrando por volta das 22 horas, com três equipes que vão se alternando e fazendo um circuito por toda a cidade. A Vila Portes é uma região importante, porque incide também sobre as crianças paraguaias, sobre mães paraguaias. O consulado do Paraguai foi um parceiro importante, a entidade Codene do Paraguai tem sido uma parceiro importante, né, para a gente poder tentar minimizar, em alguns casos, resolver a situação. Mas é uma ação que percorreu todas as regiões da cidade. Ontem, por exemplo, no período da noite, uma das nossas equipes percorreu desde os primeiros postos de gasolina da entrada do município até toda a região da Vila A, a região passando ali pela região da Avenida JK, indo Porto Meira, Centro, enfim, mapeando a cidade de forma geral. E um outro assunto aqui que eu gostaria até de abordar, secretário, é o seguinte: a gente observa quase que diariamente em redes sociais como o Facebook reclamações contra alguns moradores de rua, algumas moradoras em situação de rua, né, na situação na área central aqui de Foz do Iguaçu, quanto a casos de agressão e outras situações assim, possivelmente são do seu conhecimento essas reclamações. O que a Secretaria de Assistência Social pode fazer até quanto ao caso aí de moradoras que trafegam ali pela região da Avenida Brasil e que muitas vezes são alvo de reclamações por parte dos comerciantes e frequentadores ali? Essa moradora, Guilherme, ela tem uma situação específica. Ela é uma pessoa com a saúde mental extremamente comprometida e, associado ao seu problema de saúde mental, tem a condição da dependência química, né? O que agrava ainda mais situações. Ela já é atendida, monitorada pelo Serviço de Assistência Social e pelo Serviço de Saúde há anos. Ela está internada novamente, né? Já está fazendo um novo encaminhamento, já está com um pedido na Central de Leitos do Estado para internação numa entidade que combine a atenção à questão da saúde mental, mas também à questão da dependência química, né? Então ela já está no processo de ser encaminhada para isso. Mas ela já foi encaminhada várias outras vezes. Né? Essa é uma questão que a gente tem que olhar com cuidado. Da mesma forma, e claro que as pessoas têm direito de solicitar segurança, nos assustou muito também a reação de um sem número de pessoas que desejaram que ela, que publicaram mensagens para que, se ela fosse estuprada por 20 homens, resolveria o problema dela. Vamos matá-la, vamos bater nela até ela morrer, enfim, etc. Eu acho que a gente tem que saber entender as coisas. Essa é uma realidade que não nos agrada, não nos agrada como ser humano, não agrada a nenhum morador a gente ver uma pessoa naquelas condições. E que numa condição de surto, infelizmente, comete atos violentos como ela fez. Mas, infelizmente, nós temos que dizer, ela é uma pessoa com a saúde mental extremamente comprometida, os vínculos familiares rompidos, a família dela toda é acompanhada pelos nossos equipamentos públicos de assistência e de saúde, mas tem uma diferença. Os familiares fizeram adesão aos tratamentos, fizeram adesão ao atendimento. O que ela não faz? Muitas vezes ela vai para um serviço, é atendida, volta com uma significativa melhora, aí vai para a rua, para a situação em que se encontra, né? E às vezes um real que alguém dá, né? E com esse um real, ela volta a consumir o álcool, ela volta a consumir a droga, é um ano, dois de tratamento todo que é desperdiçado. Então isso também reforça a ideia de que procurem os serviços de assistência social de saúde quando identificar essas situações. Em hipótese nenhuma, dê dinheiro, né? Não tem nada de cruel a gente dizer isso, mas muitas vezes um real que a pessoa dá, né, contribui para que um período longo de tratamento seja desperdiçado. Como eu já falei esses dias, a nossa equipe de abordagem social, junto com o Centro de Atenção à População de Rua e as nossas duas casas de passagem, fazem uma média de 2.700 atendimentos mês. Atendimentos porque não são 2.700 pessoas. Algumas pessoas são atendidas duas, três, quatro vezes pelo serviço. Por isso que o cálculo é de atendimento. Então é um atendimento forte que a gente tem. Mas a gente sabe que a realidade, essa realidade é cruel, né? E nós estamos criando mecanismos de enfrentá-la com o cuidado que ela precisa. E eu agradeço aqui a participação do secretário Elias de Souza, ele que é secretário municipal de assistência social aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado aí por encontrar até um espaço na agenda para atender aqui a reportagem da RCI, secretário. Obrigado a vocês, estamos sempre à disposição.